Sofrendo, ele foi abaixar o som. Trouxe mais uma cerveja e sentou na minha mesa. Ele me viu chorar. Ele conversou comigo, disse sim, o meu amigo. Escuta o que eu vou te falar. Como já diz o ditado, se o errado é cobrado, e o que se faz tem que pagar. Então por que você chora? Foi atrás da duvidosa e largou sua mulher certa em casa. Por isso agora está pagando o que fez com quem te amava. Então por que você chora? Se lá no fundo do seu peito já sabia que ela não prestava. Você foi atrás da duvidosa e largou a sua santinha em casa. Agora está pagando o que fez com quem te amava. Fair Play! Um abraço, amigo Wendel Rock. Melhor design do Brasil. Portão do Arrocha. Faz um sucesso nosso aí que tá na boca do povo. Vamos cantar! 4 horas da manhã. Uma mesa de um bar em garçom. Para não me ver sofrendo, ele foi abaixar o som e trouxe mais uma cerveja e sentou na minha mesa. Ele me viu chorar. Ele conversou comigo, disse sim, o meu amigo. Escuta o que eu vou te falar. Como já diz o ditado, se o errado é cobrado, e o que se faz tem que pagar. Agora está pagando o que fez com quem te amava. Então por que você chora? Se lá no fundo do seu peito já sabia que ela não prestava. Você foi atrás da duvidosa e largou sua mulher certa em casa. Por isso agora está pagando o que fez com quem te amava.